quentinha. Quentinha, casca? Não, cascatinha. Esse cara é um carinha, carinhoso e bom. Obrigado. Pode entrar, ô cascatinha, vem fazer um som. Oi, turminha, é o castrinho, como é que vai? Hoje eu vim curtir sozinho, nem trouxe o pai pai. Oi, tique, tape, tique, tique, tape, tique, tique. Tape, tique, tape, tique, tape, tique, tique. Oi, tempinho bom. Tique, tape, tique, tique, tape, tique, tique. Tape, tique, tape, tique, tape, tique, tique. Falou. Em cima do tempo. Tic-tac. Desculpe, turminha. É que às vezes o tempo tem pressa de passar. Tic-tac. É bonita a voz do tempo quando existe amor. Eu amo vocês. Em que o mundo poderia ser o seu cantor. Sou criança, sou amigo, eu estou com vocês. Vamos todos bem no tempo cantar outra vez. Oi, tic-tac, tic-tac, tic-tic. Tac, tic-tac, tic-tac, tic-tic. Oi, tempinho bom. Tic-tac, tic-tac, tic-tic. Tac, tic-tac, tic-tac, tic-tic. Vocês me ensinaram uma bela canção. Nós gostamos muito da sua visita. Posso fazer mais um pedido? Oh, Castrinho, à vontade. Então vamos cantar mais uma vez, comigo. Oi, tic-tac.